Telefonista? Quer fazer um telefonema internacional, pessoa a pessoa, a cobrar para o Rio de Janeiro, Brasil? Certamente, senhor. Qual é o código da área e o número do telefone? O código da área é 21 e o número é 325-0045. Há alguém lá para aceitar essa chamada? Sim. Qual é o seu nome? Freitas. Um momento, por favor, enquanto eu faço a chamada. Alô? Aqui é a telefonista. A senhora aceita uma chamada a cobrar do senhor Freitas? Sim, certamente. Obrigada. Farei a conexão.